mestre do verso de olhar destemido, disse uma vez com certa ironia: se lágrima fosse de pedra, eu choraria. E eu, boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, choro a lágrima comum que todos choram. Embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, boca, dolente por questão de estilo, é chula quase raiada, solo espontâneo e rude de um samba nunca terminado. Um rio de murmúrios da memória, de meus olhos, e quando aflora, serve antes de tudo para aliviar o peso das palavras, que ninguém é de pedra. Semeia a luz de sua chama, a paixão vertendo ondas, velhos mantras de Aruanda. Chama por Cartola, chama por Candeia, chama Paulo da Portela, chama Ventura, João da Gente, Cláudio Honor, chama por Mano Heitor, chama Ismael, Noel e Senhor, chama Pixinguinha, chama Donga e João da Baiana, chama por Nonô, chama Ciro Monteiro, Wilson e Geraldo Pereira, Monsueto, Zé Conforme e Padeirinho, chama Nelson Cavaquinho, chama Taúfo, chama por Bia de Marçal, chama, chama, chama Bussi, Raul e Arnaud Canegal, chama por Mestre Marçal, Silas, Osório e Aniceto, chama Mano Décio, chama meu compadre Mauro Duarte, Jorge Mexeu e Geraldo Babão, chama o Baiade, Manasseia e Chico Santana e outros irmãos de samba. Chama, chama. Beba do samba.